Fechamos o táxi, fechamos o 310. Salvador, boa noite, gol 1096, participando do estado da 1-0, baixa travada. 1096, boa noite, autorizando pouso, pista 1-0, vento 140 graus, 07 nós. Ele pousa 1-0, gol 1096. 3 horas, 1.0 agora, 3 horas, distribuição terra natal. Copiado, Geneve 310, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, prisão 0, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 noite, decimal 95, Geneve 310, tem um bom voo. Início, ponto de espera na 1-0, torre 1-8, nota, boa noite, bom trabalho. Bom, Salvador, boa noite, gol 1-0-9-6, lembrando. Boa noite, como 0-9-6, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09 no 096. Salvador, boa noite, Luciané, 3-0, ponto 0-0, pronto. Luciané 3-0, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 089. Aqui decola, pista 1-0, Luciané, 3-0. Salvador, muito boa noite, o TAN 3858, informação Yankee 350, porta bem. 3858, boa noite, Fortaleza, eu dei um 370 já aprovado, copia 37, gostaria de levar o 95. Copia 37, TAN 3858. TAN 3858, autorizado para Serra Brava, Foxtrot Sulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em usando zero, primeira curva à esquerda, saída, Momo, transição, Froti. Controle 1-1-9, correção, controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, transponder 5064, TAN 3858. Sozinho, 370 autorizado, Fortaleza, da coluna 10, curva na esquerda, contém na subida Momo Froti. Controle de Salvador 208, transponder 5064, TAN 3858. 5064, protegimento correto, TAN 3858. Portão 2, chame pronto para o push back, acionamento. Está travado, TAN 3305, passa sempre. Quente, 3305, livre pouso 1-0. Livre 305, Solos 41, direita 121, décimo 1. Direita 421, é a 3. Solos Salvador, é a 3. 305, livrando a foto. 3305, boa noite, autorizado Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, posição 5, 3305. José Castro Neto no 2, só 3858. Pois aprovado, chame táxi 3858. Chamada táxi 3858. ataque do Sistema 3858. 1.75 após 3 horas e 10, eu transferi para 3858, táxi aprovado à direita, ponto de espera pressionando zero, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, se meteu Rio no noite desse 1953858, tenha um bom voo. Bom dia, táxi espera padrão, ajuste 3 e no 3, boa noite, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-7-9, cheque 3. Gente, baixou, travou, livre pouso, 1-0, cenário 63 e no 3. Salvador, boa noite, 138, no 5, informação, Yankee, autorização, Guarulhos. 38 no 5, Yankee, confere, Guarulhos, tem um 340 aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia, 38 no 5. 38 no 5, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via para Zuluno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, aciona 5075, 38 no 5. 340 foi autorizado para Guarulhos, Serra Bravo, Porto Romeu, a rota Upper Zulu 10, Tango Bravo Eco. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Mostra 308 ao controle, 5075 no transponder 38 no 5. Então 38 no 5 é a saída da El, transição Motiva. Dael, Mostra, 3, 2, 5. Negativo, senhor. Saída, Dael, transição, Mostra. Dael, Mostra, 3, 2, 5. 3, 8, 5, negativo. Saída, Dael, transição, Mostra. Dael, com todas as instruções de nível da carta. Após Dael, voa a posição Lida. Após Lida, voa direto posição Mostra, senhor. Dael, transição, Mostra. Dael, transição, Mostra. 3, 2, 5. Fechamento correto, estão 38 no 5, portão 3, chame pronto para o push, pega seu nome. Chamará. Sorri Salvador, boa noite, estão 3258, ponto espera da 10, pronto. 3258, boa, ali mantém no 0. Ali mantém 10, 3258. Oxenheim é 3 no 3, solo 57, direita 121, décimo 1. Direita 21, meia 3 no 3, tá? Ô Salvador, Oxenheim é 3 no 3, bro. 6303, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4, 6303. Salvador, 096. Boa noite, informação em curso Yankee. Para Fortaleza, eu tenho 370 aprovado, pronto, cópia. Afirmo, 7 Yankee, pronto para cópia. 096, autorizado Serra Bravo, correção. Autorizado para Serra Bravo, Foxtrot Sulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em 10, primeira curva à esquerda, saída Momo. Transição Frutti, controle 120.8, aciona 5070, gol no 096. Autorizado nível 370, Fortaleza, rota plano, decola 90, curva esquerda, saída 1, transição Frutti, 208 controle, 5070, aciona, gol 1096. 5070, cotejamento correto, gol no 096, portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamarei, 0096. Boa noite, Dale, 3858. solo. Portão 3, aprovado, chame pronto para o táxi. Tan 38 no 5. Já paga o cóter, prepara a pulca, traz o farol. Então, a saída vai ser pulca, depois aracatinha. 305, vai dar cóter. Afirmo, pulca, traz o farol, guardando um minuto. Já tem autorização 330. Rogério 9609, pushback, acionamento. Foi 9069, autorizando, acionamento. Parei, tá, tirou 0969. Já tá na escuta? Afirma. Recife autorizado 330, rota conforme o plano. Pistão na zero, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. 5107, transponda, controle 19, corrige. Controle opera em 120, desce 18. Portão 5, chame pronto, 3305. Com 3 horas e 33 de autonomia, Fernando Galeão. 3815. Táxi à direita via Índia, no ponto espera, mantém a posição, chama a torre 1895, ajuste na 014, bom voo. Tem 14, no ajuste, considera 1895, da 1895, para o táxi, o voo 1096, 1800, a bordo 3, 1096, táxi autorizado via Pátio Índia, no Ponte Vieira Tour 1895, ajustado 1094, bom voo. Pátio Índia, Ponte Vieira 1895, bom trabalho, 1095. Boa, 3815, ponto espera, pronto. 3815, autorizado a linha de decolar, cabeceira 10, vento 130 graus, 89. Decola na pista 10-3815. Foi 1096, boa noite. 096, passa a rolagem do Airbus da Sun, Lima, mantém. Vou dar rolagem, vai no banco, aqui mantém, mantém, mantém. 3815, decola azul no 8, controle 119, corrigindo no 208. Sente com controle agora, está 3815, boa noite. Decola ao 20, controle no 208. 208, boa noite, no 096.